E aí, como você tá? Anda por onde hoje? Eu tava pensando em te trombar mais tarde, o que você acha? Porra, e aí? Você vai me responder ou tá difícil? Quer ficar dando dessa de novo? Já me fala. Aí, mano, na moral, não fode. Eu tô tentando falar com você dia, você não me responde, um da mínima. Que porra é essa? Bolt, recordista na corrida, SPC. Nem me liga, SCCP. Minha vida, quem pagou pra ver? Assumiu a dívida agora. Pierrot não chora, recolher em dólar. Blogueira da bola, um JK de 12 mola. Sem pisar no freio, zero berreio. Tropa do ex feio. Que respeito não se compra se tem. Fortes aliados e inimigos também. Ninguém odeia o fraco, é a tropa do mantém. Não aceito buchicho, só vem quase de 100. Onis não tá de bobeira, nós virando jogo. Prestes a dominar tudo de novo. Com a proteção do dono da prata e do ouro. Sport life é nós, pode ficar com truco. Segunda virou domingo. Eles diz que é meu amigo. Elas que dormiu comigo. Em qualquer lugar do mundo. Nem me liga. Tua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Nem me liga. Rasta bita, eu e a Cisa. Mais um drink, ela diz caipirinha. Pack do pezinho, mon amour, francesinha. Plateia entende nada, anima liminha. Apertada braba aqui no beat, é o Cezinha. Vou ligar de volta assim, aguarda, confia. Todo gesto era pouco, causando tumulto na frente dos outros. Tá querendo de novo, mas hoje não vai dar, tô no corre do truco. Não vou gastar meu soco. Jogo de desapego você faz com outro. Volta lá pros boy bobo, tocando nas baladas, olha ele de novo. Segunda virou domingo. Eles diz que é meu amigo. Elas que dormiu comigo. Em qualquer lugar do mundo. Nem me liga. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Você vai procurar, não vai achar nenhum. Porque minha foda é special. Não vai. Você vai procurar.